Hoje nós vamos conversar sobre reconciliação. A palavra reconciliação, no dicionário, se a gente procurar no Google, é algo que reconecta algo que estava junto e foi separado. Então, partindo da premissa de que nós todos somos feitos da mesma essência, filhos do mesmo Pai, embora as nossas camadas, as nossas missões aqui na Terra sejam diferentes e nos coloquem hoje como mulher, Rossella, hoje como criança, como mãe, como profissional, na essência, por detrás de tudo isso que a gente vê aqui separados, somos um só. Somos uma centelha divina buscando a expressão de Deus nosso Pai, buscando o aperfeiçoamento de nossa alma. Então, a reconciliação é conciliar, é unir o que no início já estava junto. E não fica a mesma coisa, né? É diferente. Mas no início já estava junto. E essa reconciliação, é bom que a gente inicie conosco mesmo. Muitas vezes a gente está desconectado, está em conflito ou em separação com aquilo que realmente existe no nosso interior. Então a gente se culpa, a gente reclama, a gente não se perdoa e a reconciliação tá anda lado a lado com o perdão. Então, nesse acolhimento de limitações, erros, lições, né, que a gente está aqui para aprender, é necessário primeiro nos reconciliar conosco mesmo, nos aceitar. Deveria ter falado aquilo, não falei. Falei aquilo demais, não deveria ter falado. Podia ter agido dessa maneira, mas agi desta. N situações, e às vezes a gente anda com uns chicotinhos, se condenando ou se criticando, se julgando, se comparando. Ai, olha, ele fez assim, por que que eu não consigo fazer assim? Eu não sou boa em matemática, eu sou boa em português. Eu gosto de escrever, de falar, outros não gostam. Mas será que a gente consegue se entender, se harmonizar com o que realmente faz sentido dentro desta jornada? Que a gente veio com alguns dons, com alguns desafios também, né, de se superar. Mas às vezes a gente fica fantasiando e se agredindo sem ter essa reconciliação, essa harmonização com tudo que está lá dentro, com tudo que é verdadeiro. E depois desse diálogo interno, de saber se realmente eu estou me respeitando, se eu estou sendo verdadeira com tudo que está aqui dentro, se eu sei me perdoar, aí vamos um passo adiante com o outro, nosso irmão. A gente consegue acolher as limitações dele, entender, perdoar, aceitar como ele é. Se a gente já fez um exercício interno, fazer esse exercício com o familiar, com o colega de trabalho, já fica um pouco mais fácil. Não que seja, porque é bem desafiador. Quando uma pessoa grita ou tem algum comportamento que está bem fora do que é a harmonia, a gente já tem o ímpeto de julgar, de criticar. E esquece que essa pessoa que está tendo esse comportamento agressivo, talvez no tom de voz ou na forma, é um ser que está carente. Ele está gritando tanto porque ele não se escuta. Ele é nosso irmão. E nos reconectando com o todo, nos acolhendo, nos abraçando, perdoando, entendendo que às vezes o perdão, a reconciliação, não é ir lá e abraçar e sorrir, não, tá tudo bem. Não, porque daí também talvez seria hipocrisia, né? O início é entender. Baixando as armas. Agradecer, porque às vezes o comportamento ou a situação que esse irmão, esse familiar desencadeou, é uma lição para a gente aprender. É algo que está ali, foi expressado de uma maneira agressiva, não sei, mas que precisa ser reconectado, ser reavaliado, ser reconciliado. O perdão, o amor, a aceitação, a gratidão depois, porque depois que tu assimilou, que tu entendeu que lá dentro tem um conflito também. No comportamento daquela pessoa, tem algo que não está. E ele faz parte de ti, faz parte da tua natureza, porque ele é teu irmão também. Todos nós, seres humanos, se a gente começar a ver cada um o seu e não nos reconciliar com tudo isso, não faz sentido. As leis da vida mostram que a gente é um ser integral, é um ser social, e que só a evolução de toda a humanidade junto vai fazer sentido com o nosso Criador. Indo além, a gente tem as leis da natureza, ou os seres da natureza, a natureza, né? A reconciliação com todos os seres, todos. Animais, plantas, terra, água. Deve ter alguém aqui, em algum lugar desse planeta ou dessa cidade, que esteja praguejando a chuva agora. Mas por que que choveu? Eu tinha que cortar grama, eu ia sair, essa chuva. E a pessoa fica ali. Gente, muito obrigada, chuva abençoada. Se a gente não entender o fluxo e a nossa integridade com tudo que nos cerca, animais, às vezes a gente tem alergia de alguma picada, né? Algum animal. E eu já li que essa reação alérgica é uma forma de não estar em harmonia, de não estar reconciliado com a própria natureza. É tudo um equilíbrio perfeito. É tudo uma harmonia perfeita. Mas quando a gente vai na contramão disso, é a própria lei da vida que nos chama para voltar no fluxo natural, harmônico, de reconciliação do todo. Então, o animal, a planta, o nosso irmão, conosco mesmo, tudo é algo que precisa estar unido num fluxo de Deus. Por isso a reconciliação, por isso o perdão é tão importante. Para que a gente prossiga nesse aprendizado, nessa jornada de crescimento espiritual, sem colidir, sem ter rupturas. Porque a gente não cresce. Os mais prejudicados nessa postura de raiva, de reclamação, de não aceitação, de briga, de desconexão, somos nós mesmos. Tem um autor que ele fez uma comparação com as leis da gravidade, ou da eletricidade, ou as leis do trânsito. Se você agir conforme as leis do trânsito, vai chegar no teu destino com segurança, com tranquilidade. Agora, tentem dirigir na contramão. Não vai lá. Vai. sigam o fluxo ou entendam a lei da gravidade. Tu não vai se jogar de um prédio, tu entende que ali tem uma lei da gravidade. Ou a lei da eletricidade. Tu pode fazer todas essas conexões, trazer todos os benefícios da eletricidade. Mas quem movimentar isso vai ter que ter o cuidado da luva, do aterramento, vai ter que saber. Ele vai agir conforme as leis da eletricidade, em seu benefício. Para crescimento e para o benefício de todos. Então, por que a gente vai contra? Faz sentido? Se reconciliar é estar em harmonia com as leis que nos trouxeram até aqui. São leis de amor. São leis do Criador que nos fez criaturas em constante aprendizado. Na centelha divina que cada um carrega, não importa a dor, o problema, a confusão em que se encontra, lá dentro tem sim um ser de luz, uma centelha que quer irradiar. E é nossa missão pulverizar essa luz, acender isso com paz, com harmonia. Por falta, muitas vezes, desse diálogo interno, a gente auto se sabota, a gente se critica e traz travas para o nosso crescimento. Por falta de diálogo com o outro, muitas vezes a gente não esclarece coisas tão simples, coisas tão efêmeras e tão... que um diálogo, uma conversa, na intenção das palavras ou na forma das palavras, a gente cria rupturas desnecessárias. Então, acho que o diálogo é uma ferramenta bem boa para reconciliação consigo, com o outro, com a natureza, com tudo. E essa humildade ou essa grandeza em pedir perdão. Muitas vezes eu já escutei essa frase. Eu não vou me rebaixar a pedir desculpa para ele. Imagina, eu tô certa. Tô certo. Ele que errou. Há uma grandeza, uma nobreza espiritual em pedir perdão. Não importa se está certo ou errado, o que importa é ser feliz, diria uma frase nessas... Né? Se eu digo que isso é um livro e tu diz que é uma Bíblia, os dois estão certos. Mas não, tu tem que dizer que é um livro. E eu tenho que dizer que é uma Bíblia. Não faz sentido. E dentro disso tem... a premissa que escutei essa semana também, né? Antes de trazer as oferendas ao altar, antes de vir num templo ou querer essa oração, essa bênção, antes de se ajoelhar e fazer o teu... reconcilia-te com o teu próximo. Não adianta a gente vir e fazer um idealismo de fé... vir até a casa ou a missa, não importa qual é a forma, né? Se a gente não está reconciliado com os nossos, os principais dentro deles, e eu preciso falar, são nossos pais. Não interessa o tipo de... a reconciliação com os nossos pais é a base de tudo. Não por acaso nós viemos a este mundo por eles, seja qual for o formato. Então a reconciliação começa daí, para depois vir aqui e confraternizarmos ou nos conectarmos com Deus nosso Pai. Quando a gente faz com nossos irmãos, conosco mesmo, na verdade, nós estamos fazendo com Deus, porque todos somos um só. Somos filhos do mesmo Pai. Com a nossa irmã natureza, com a chuva que hoje abençoa a nossa terra, com os animais, com os alimentos, tudo, tudo, tudo. Se a reconciliação for ampla e limitada com tudo e todos, a gente vai seguir o fluxo dessa vida com harmonia. Vai crescer, vai prosperar, vai ter os aprendizados, o crescimento que a gente esperou vir aqui. Ao contrário disso tudo, a gente vai estar indo contra a lei ou contra o fluxo da vida.